saudades daquele olhar. Transmitia tanta fé. Não é mais o mesmo som do seu louvor. Nada pode compensar. Desculpas não vão ajudar. Só escondem a pessoa especial que você é.